Ser modelo, andar sem roupa por sítios tais, engolir um cubo inteiro de gelo, viver em hotéis sem mandar postais. Estas vezes são poucas, quase nenhumas, vão e vêm conforme as alturas. É aí que, sem nenhuma razão, tu dizes não sejas louca. Quero ser atriz, comprar luxo sem remorsos, roubar amores no tamariz e rir sempre que não posso. Estas vezes são poucas, quase nenhumas, vão e vêm conforme as alturas. É aí que, sem nenhuma razão, tu dizes não sejas louca. Às vezes quero ser cantora sem ter letra nem microfone. Esta vez é tudo menos pouca. Agora sim, diz lá que eu sou e estou louca. E aí que, com toda a tua razão, tu dizes. talvez não fiques rouca. Esta vez é tudo menos pouca. Agora sim, diz lá que eu sou e tô louca. É aí que com toda a tua razão tu dizes não fiques louca. Esta vez é tudo menos pouca. Agora sim, diz lá que eu sou e tô louca. É aí que com toda a tua razão tu dizes não fiques louca. Fica em sintonia com o canal 2.

Canal 2 da Antena Web. Os meus sonhos partiram em balões. 2, Antena. Te esquecer.

teus olhos castanhos, de encantos tamanhos, são raios de luz. Olhos risonhos, são mundos, são sonhos, são a minha cruz. Teus olhos castanhos, encantos tamanhos, são raios de luz. Radioantenaweb.info, o site da nossa estação. espera sem dizer. Ouvi uma porta bater. Levaste metade de mim. Se eu pudesse parar de pensar em ti, quero amar mais uma vez. Provar a paixão sem me deixar. Não quero sentir mais a dor. Pensei que sem ti o mundo acabou. Mas esta pode ser a minha única chance, só para ver que serei sem ti. Um único sentido para não ver mais um fim. Não quero ficar sem o teu amor. Deixamos para trás os nossos sonhos e as promessas que fizemos os dois. Mas eu agora acordei, fechei uma porta outrora aberta. Oh, oh, oh. Mas esta pode ser a minha única chance, só para ver que serei sem ti. Um único sentido para não ver mais um fim. Não quero ficar sem o teu amor. Que eu estive aqui por continuar uma vida sem ti. Um único sentido para não ver mais um fim. Não quero ficar assim. Mas eu aprendi sem ti. Pensar em ti, eu conto as horas pra te ver. Ando tão fora de mim, já nem consigo adorar.